my your a você é o que o a pia só o que você me faz a por favor eu sei.